qual seria o formato de um livro? Eu tenho certeza que você não pensou duas vezes para me responder essa questão, certo? Afinal de contas, a princípio, todos os livros são feitos de papel ou plástico em alguns casos. Mas todos são recheados de letrinhas e, às vezes, alguns desenhos. Mas será que um livro não poderia ser explorado de outras formas, além da escrita? É exatamente isso que você vai encontrar neste podcast. Livro sem forma. Bom, puxando pela minha memória, eu consigo me lembrar que o livro de Gênesis, na Bíblia, em seu segundo versículo, cita que a terra era sem forma e vazia. Nesse caso, o termo sem forma é usado para definir o caos em que o universo bíblico pré-criação se encontrava. Mas será que não ter forma é necessariamente algo caótico e ruim? Pode parecer óbvio, mas você provavelmente já descobriu que esse programa vai falar sobre livros, certo? Então, eu tenho um convite para te fazer. Nós, do Livro Sem Forma, em parceria com a Secretaria da Cultura de São Paulo e em conjunto com o Projeto Vai, vamos mensalmente te apresentar um livro novo em um formato totalmente diferente. Reparem, por exemplo, nas águas de um rio. A água não tem uma forma pré-definida. Seria essa falta de molde, essa falta de um padrão da água, algo ruim? Enfim, voltando ao foco dos livros, que é o que nos interessa aqui. Se lembra da fluidez do rio que eu usei como exemplo? É exatamente assim que trataremos cada um dos livros abordados mensalmente aqui. Fluido e com uma abordagem diferente. Ah, e se engana quem pensa que nós ficaremos apenas no mundo virtual, viu? A nossa proposta é levar esses mesmos livros para escolas, ONGs, pontos de cultura e associações para promover o debate que vai resultar em uma parte deste podcast. Seja bem-vindo ao nosso projeto. Acompanhe nossa agenda pelo site livrosemforma.com.br/projeto. Faça bom proveito do nosso material, seja em sala de aula como recurso pedagógico ou simplesmente ao dar o play em mais um podcast para matar o tempo na fila do banco. Renda-se ao Livro Sem Forma, o podcast comunitário que pretende ultrapassar as barreiras virtuais e levar os livros para as comunidades carentes. Este é o nosso primeiro episódio e eu espero contar com vocês no próximo. Um grande abraço e até a próxima!